essas pessoas no dia do juízo final, perante a população mundial inteira que estará prestando contas. O mensageiro diz: essa pessoa estará carregando uma bandeira, escrito nela: esse é o traidor que traiu fulano, ou esse é o traidor que fez tal coisa, no meio de todas as pessoas. E nós devemos imaginar a exposição e o escândalo de todas as pessoas saberem as nossas traições nesse dia. Falamos de alguns pecados, vamos para a parte que esperamos sermos nós os beneficiados com ela. Todos nós sejamos, inshallah, pessoas de fé, para que possamos, inshallah, sermos recompensados com aquilo que foi reservado para os crentes. Aqueles que temeram Allah nessa vida, obedeceram Allah nessa vida, colocaram Allah prioridade em todas as suas ações, creram nele. Escute o que Allah diz para você: meus servos, não tenham medo. Hoje vocês não sentirão medo, os outros sentiram. Hoje vocês não sentirão medo naquele dia terrível, nem sentirão tristezas. Entrem no paraíso, vocês e os seus familiares, felizes. O medo acabou para os crentes, o medo para os pecadores, para os desobedientes, para quem não fez a salé, para quem comeu o juro, para quem traiu, para quem assassinou. Para os crentes não. Vem o chamado da parte de Allah: meus servos, não se entristeçam, não fiquem temerosos, entrem no paraíso vocês e seus familiares. No hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu não juntarei dois medos, nem duas tranquilidades para nenhum servo meu. Aquele que teve medo de mim em vida não terá lá, e aquele que esteve tranquilo em vida não ficará tranquilo lá. Devemos temer Allah Azza wa Jal, uma temência que impulsione a todos nós a obedecê-lo. Se a nossa temência está pouca, aumente a sua temência para que essa temência se transforme em fé, impulsione você a adorar Allah Azza wa Jal. Certamente, os escolhidos por Allah não sentirão medo. Isso aqui é tudo ao Corão que eu estou traduzindo para o português. Certamente, os próximos de Allah não sentirão medo, nem sentirão tristezas. Aqueles que creram e aqueles que temeram receberão a boa notícia na vida mundana e na vida derradeira. No momento da morte, talvez, e na vida derradeira, notícia excelente para que se entre no paraíso. Os justos, falamos dos injustos. E os justos ganham o quê? Os justos estarão no dia do juízo final em palcos iluminados de luz, ou os próprios palcos são de luz, à direita do clemente, à direita de Allah Azza wa Jal. Aqueles que foram justos com seus filhos, educaram no Islã os seus filhos, e toda pessoa que extraviou os filhos, não ensinou o Islã para eles, não ensinou nada para eles, está sendo injusto. Aqueles que foram justos com seus familiares, ou com aqueles que Allah deu poder para eles, para que eles sejam líder de uma comunidade, líder de um governo, líder de uma nação. A justiça empregada nessas situações com familiares e com essas posições sociais fazem com que a pessoa esteja tranquila no dia do juízo final, reclinada ou sentada num trono feito de luz. E aqueles que fazem o salat, certamente quem faz a salat tem benefícios gigantescos em vida e na vida derradeira. Mas somente um hadith: como é que o Rasul sallallahu alaihi wasallam vai reconhecer a todos nós como muçulmanos? Ele vai reconhecer a nós pelas marcas do wudu. Uma parte das nossas faces, inshallah, estará clara, e as partes das mãos e das pernas também terá uma coloração diferente, clara, para serem reconhecidas. Isso vem do vestígio do wudu, para aquele que fez um wudu perfeito para entrar na salat. Al-mu'adhin, aquele que faz o adhan, será perdoado no limite onde alcançar a sua voz. Portanto, o mu'adhin erga a voz no tanto que ele puder. Ele está chamando as pessoas para a coisa mais nobre, que é para a salat, para a ligação das criaturas com Allah Azza wa Jal. E será testemunho para ele, tudo que escutar em sua volta o seu adhan, testemunhará para ele no dia do juízo final, e serão eles as pessoas cujo pescoço serão mais longos. Aos bondosos e aqueles que restringiram o rancor, seguraram o ódio, seguraram o rancor, não trataram da mesma forma como foram tratados. Diz o mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, aquele que segura o ódio ou não revida, podendo revidar, a pessoa pode se vingar, alguém fez mal para ti, você pode se vingar, mas você não se vinga por Allah Azza wa Jal, Allah fará com que essa pessoa escolha Hurul Ain, as mulheres do paraíso, aquela que você quiser. Al-Mujahidin, Al-Mujahidun, aqueles que estão na batalha, no fronte de batalha, defendendo a honra, a terra e a religião islâmica. E sabemos que Al-Jihad é o ponto mais alto do Islã. O mensageiro diz: qualquer pessoa que se ferir pela causa de Allah, e Allah sabe bem aquele que se feriu por sua causa, se apresentará no dia do juízo final. O ferimento é o ferimento, a cor é o sangue e o cheiro de almíscar. E num outro hadith, aquele que sair para fazer o jihad pela causa de Allah, se apresentará no dia do juízo final, e o almíscar sobre a sua roupa, na quantidade que ela foi empoeirada. E finalizar, aquele que alcançou os cabelos e a barba branca no Islã, se apresentará no dia do juízo final, esses cabelos brancos como luz para ele. E é por isso que o mensageiro sallam advertiu para que as pessoas não arranquem os cabelos brancos, principalmente se esses cabelos foram adquiridos na longa batalha e trajetória dos dia a dia do Islã. Pedimos que Allah Azza wa Jal faça com que nós e todos vocês e todos os muçulmanos estejam tranquilos, sossegados no dia do juízo final e adentrem no paraíso com tranquilidade, inshallah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Lahu alhamdu al-hasan wa al-thana'u al-jameel. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi al-sabeel. Wa ashhadu anna sayyidana.